acabando com o maestro nessa sequência, vai! Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. O maestro da saudade. E a cada minuto que passa, me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. Genivaldo lá em Goiânia. Nossa, me sinto tão só. Vem me beijar, amor. Vem aliviar essa dor. DJ Rebelde. Vem me beijar, amor. Almoçando com o maestro. Edna Caxias, obrigado Edna. Se soubesses como. Grande amigo Dardi. E a dona Lúcia também com a gente, o casal Shopping Saudade. Abraçando o Rebelde, hein? Eu garanto você voltaria correndo pra mim. Rebelde. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. E a cada minuto que passa, me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. E a cada momento que passa, me sinto. Equipe Chope Saudade. Chope Saudade. Essa equipe faz a festa de verdade. Vem me beijar, amor. Vem aliviar essa dor. Vem almoçar, vem. Vem. Meu amigo Márcio da Unama. Ele é a bebezinha, a Pamela. Vem. Queridinha da mídia. Aliviar essa dor. Os queridinhos da mídia. Fica à vontade, hein? Desses como estou sofrendo tão longe. Figuinha Rude. Equipe Favelinha. Nossa equipe Favelinha. Eu garanto você. Fica à vontade. Correndo pra mim. O maestro da saudade. Sem amor, só a tristeza me acompanha onde for. Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Porque quem eu amo nem sequer. Equipe Favelinha já estão aqui. Passa dia, mês e ano. Almoçando com o maestro. Nada muda para mim. Obrigado, Graça, Maciel, pelo carinho. Mesmo sou. Chega pra chamar meu parceiro. Otávio! Eu fiquei. Obrigado, Otávio. Cego de amor. Tamo junto, hein? Já vou tocar essa tua, hein? E o meu mundo se tornou escuro. Bora, Ronan! DJ Rafael Digital lá da Pratinha. Ligadinho com a gente, obrigado, hein? Sem amor. Bora, Kelly! Só a tristeza me acompanha onde for. Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Porque quem eu amo nem sequer. Deixa eu agradecer essa música pra mãe da Márcia Regina. Grande amiga Gabi, manda um abraço a Gabi e toda a sua família com a gente. Obrigado pelo carinho, hein? Ana Cláudia aí das favoritas. Nossa equipe as favoritas, tá na área. Amargurado estou vivendo por viver. viver. Bora, Paulo Sérgio! Eu sou um homem solitário, sem amor. Só a tristeza me acompanha. Maestro da saudade, uma saudade. Detona, maestro! Abraço pro Japa! O arigatô, meu grande amigo! Eu estou. Sayonara! Pega muita gente, cara! De amor, os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Sayonara! O marido da Ingrid Bronze! Ah, o Japa! Fala, Japa! Eu vivo longe de toda a galera que tá curtindo aí. A oficina do Sandro Automotivo. Tá curtindo a live do Maestro, obrigado. Os mecânicos, o Japa, o Leandro, o Fabrício, o Charles e o gerente Thiago. Você deixou. Obrigado pelo carinho de vocês, hein? Nosso amor. Fica à vontade. Se você DJ Matheus Mix. Minha Denise. Nada mudou. Não dá, gente. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. É a live do maestro. Bora! É o maestro, é? O maestro da saudade. Da saudade. Com muita saudade eu estou naquele nosso tempo lindo de amor. Os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Ainda espero te reencontrar pra reviver aquela mesma emoção. Eu vivo longe de você, na solidão. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. DJ Rebelde. Tá desejando uma ótima tarde a todos vocês, a galera que vai almoçando com o maestro. Queres tu saber por quem mandaram e quem foi? Casa Uber do Amor. Pensas tu? Só na live do maestro, obrigado, hein? Bora, André! O seu mais novo rapaz. Compartilha, vai! Mando só para saber. Família Furacão Sonoro, aí do bairro do Guamá, abração, com muito carinho do Rebelde. O parceiro DJ Richard, a dona Márcia, DJ Mirim, toda a família Furacão Sonoro. O Rebelde tem um carinho, um respeito pela essa galera. DJ Yada também, e comando Furacão Sonoro aí. Com o coração. Galera do Pado Queque do Guamá. Que aqui um dia vai te ver almoçando com o maestro. Minha de mim demais. Minha de mim demais. Meu amigo Nelma Freitas, aí da cremação, passando o Rebelde, muito carinho, hein? Bora, Lesão! Tamo junto, hein? Almoçando com o maestro, vai! Queres tu saber? DJ Paulinho Calado! Outro DJ que eu tenho carinho, respeito, tá aqui com a gente. Assina a nossa live, obrigado aí, Paulinho. Quem foi? Boa tarde a você, hein? O seu mais novo rapaz. Segura a saudade! Mando só. O Emerson manda abração, a sua mãezona Kátia. Aí no Icuí, abração, hein? Valeu! Que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que casa, lá de Goraci, fechado comigo, fechado com o Rebel. O maestro da saudade, da saudade. Anderson, só de boi, Anderson. E deixa o amor te iluminar. Fala, Marcilene, boa professorinha. Fala, Paulinha. Se liberta de Paula, saudade. É do meu parceiro DJ Formiga. Compartilha aí. É tão fácil ser feliz, se encontrar. Amiga Alcilene Lopes. Não se perca, perca. Tá com saudade do retrô, né, Alcilene? Ruas vazias sem nada pra dar. Siga o velho ditado que diz: é, ser feliz é saber se entregar. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Parceiro Marcos, lá de São Domingo do Capim. Te quero, amiga. Te obrigado, Marcos. Amante, amor. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Te quero. Te quero, amiga. Te quero, amante, amor. Almoçando com o Rebelde. Vamos gravando essa sequência aqui. Vamos mandar nos grupos também. No nosso Facebook. Eu sou o teu caminho. CD ao vivo do Rebelde já festa. Pra que isso? A live Almoçando com o Rebelde. Se tenho tudo pra te dar. Te quero tanto. DJ Silvio lá da Kombi. Enxugo branco. O nosso movimento de aparelhagem e deixo amor. Vai esperar até o dia 15 de abril, hein? Sob meu manto. Te liberta dele. Tem que resolver esse problema, né, Silvio? Me faz teu segredo, eu te faço. Todos nós somos parados. É tão fácil ser. Você sabe, né, mano? Barco parado no grande à frente. Não se perca. Nossas aparelhagens estão todas paradas. Precisamos trabalhar, voltar tudo à normalidade. Ditado que diz: ora, feliz é saber se. Meu parceiro DJ Fábio dos Manos da Saudade. Amiga, tá na live do Maestro, obrigado, hein? Te quero, amiga, te quero, amante, amor. O rapaz que pediu, Valdo César, Coisas da Vida. E o maestro detona no almoço. Você pra mim é um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Raimundinho e toda a galera lá de Goraci, abração. Te conheci. Aonde? Numa festa de amigos. E ali pintou. Aí pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Lúcia Silva! Deu sede essa aí, né, Lúcia? Coisas da vida. São coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. DJ Rebelde. Coisas da vida. São coisas do amor. Por você eu fui me apaixonar. O maestro da saudade, DJ Rebelde, comanda o príncipe negro retrô, fazendo sua viagem na saudade. É um sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Buiú da Pedreira, bora Buiú! Te conheci. Amiga Leia Lima. Festa. Essa que é live, obrigado, Leia. e ali pintou clima. Célia Lucas, foi tão bom te a mulher do Hospital do Coração. Pega, gente. Coisas da vida. Coisas da vida, né, Léa? São coisas do amor. Sheila Silva, te encontrar ali. Vamos assistir a nossa live aí, almoçando com o maestro. Meu parceiro David, lá em Florianópolis. Coisas da vida. Lá em Floripa. São coisas do amor. Por você. O maestro da saudade. Da saudade. O maestro da saudade. Ele agora é retrô. Você já não parece mais aquela que falava sempre de me deixar. DJ Elvis, saudade, alô Elvis, considerado. Chegou até mandar. Parceiro Humberto, eu ir embora. Também assistindo o nosso live. Obrigado, Humberto. Compartilha aí, mano. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Anderson Oliveira, bora, Anderson. Hoje você não manda eu ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. Hoje você não lembra de ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. Você já não parece mais aquela. Não parece mais aquela que falava sempre em me deixar. Chegou até mandar eu ir embora. Pega o beco. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Pega o beco. Hoje você não manda eu ir embora, porque DJ Elias Barros Bastos, de amor. Alô Elias, prendo você. É muita saudade na live do maestro, hein? Hoje você não lembra. Bora, Paula, saudade. De ir embora, porque segura, DJ Rebelde. Sou feito de amor e prendo você. Cadê o Formiga? Formiga e Paula, o casal sensação do retrô. O maestro da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Agora é Príncipe Retrô. Hoje você não manda. Vira Nascimento. Vem embora, porque compartilha aí. Eu sou feito de amor e prendo. Live do maestro. E hoje você não lembra de ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. O maestro da saudade. Tá gravando? Tá gravando? Grava aí, meu irmão! DJ Rebelde Saudade. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ei, ei, escute, amor. O que eu vou dizer? DJ Elias Bastos, lá de Breves, lá no Marajó. Assina a nossa live. Escute, amor. Palmejo. O que eu vou dizer? E eu te quero. Bora, Lilia. Já cansei. Hélio Banano, ex-caçador. Ficar sozinho. Alô, Lili. Sempre encalado. Teu maestro é? Sem me declarar. Banana dos caçadores de dote. Já. Mas tá caçando, né, caçador? É grande. Se acalma que essa vinheta é antiga, hein? Não esconde a vontade de... Essa aí é antiga. A original é essa agora aí, ó. Lili Banana, o caçador foi caçado. Quer saber... Toma! Que eu sou louco por você. Eu te amo. A Célia também manda um abraço à sua filha Nayara e seu esposo Rafael repousando nessa quarentena na Rede House. Alô, Célia! Você é considerada como maestro rebelde. Tamo junto, Célia, tamo junto. Sheila Cordeiro, lá do Reprise e Saudade, só tomando uma gelada agora, né? Segura a saudade! Já cansei de ficar sozinho, sempre calado, sem me declarar. Mas o meu amor é grande, minha timidez não esconde a vontade de gritar. O mundo vai saber que eu sou louco por você. Eu te amo. Ei, escute, amor, o que eu vou dizer. Olhos, vê quanta tristeza. O maestro da saudade. Não suporto mais a dor desta paixão. Toma, mãe, irmã. Sofro por você, mas... Casal DJ, dona Josiane, meu parceiro Douglas, DJ Douglas, lá do Açaí Sonda, me assinando a nossa live. Obrigado aí pelo carinho. Meu coração. Almoçando com o maestro. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor. Amigo de Nunes, galera lá de Bujaru, que tem um carinho, um respeito no Rebelde, obrigado, hein? Sofro por você. Galera de Bujaru, abração, um beijão no coração de vocês, hein? Tamo junto. Se você merece o meu coração. Olha a saudade! Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. A cegueira do amor. Adentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha, meu bem, não suporto mais viver assim. Olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Obrigado, Raquel Santos. Tamo junto, Raquel. Luan Ferreira. Você mais vivo. Veste a gente, bora, Luan. DJ Edipo. DJ Edipo. Ligadinho também na nossa live. Obrigado, Edipo. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Com certeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Já vamos dar aquela pausa pra gente almoçar aqui no Sedão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Olha, o pessoal tão falando aqui pra não parar. Sabe que essa sequência é infinita, né? Desce o meu coração. Essa sequência quando pega, vai embora, mano. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Santo Antônio, lá de Jesus, na Bahia. Amor, a gente entrega. Na quarentena também, que a gente abração. Bora, Márcio! Adentro de mim um vazio. Márcio Brito. E as noites são tristes pra mim. Bora! Olha, meu bem. Fernando dos Covardes da Saudade, bora, Fernando! Adentro preciso de mim um vazio. E as noites são tristes pra mim. Olha, meu bem, não suporto mais viver assim. Faça o que você quiser. DJ Rebelde. Pensa o que você pensar. Diga, diga o que você disser. E eu não vou deixar de te amar. Segura aí! Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. Prega é chique, moleque, tu é doido. José Cristo, obrigado, José! Sabe, meu amor? Joleno, meu sobrinho John. E toda a família Silva, abraçando o Rebelde com muito carinho. A toda a minha família que sempre deu apoio no nosso trabalho. Encontrar uma pessoa assim. Sempre, desde a época do. Pra mim, do Micro System. O importante. Quando o Rebelde comprava as fitas. Assim, do jeito. E na época. E é assim que eu gosto de você. Quando a minha mãe tinha um bar aí na Badacil. A gente tocava na fita. Loucura. A época do bar da Dona Isaura. Tanto tempo à procura. Aí na Badacir. De alguém igual a você. Luciano Paulo. E agora, pra te amar, não tenho limite. Talvez ninguém acredite. A sequência do bar. Enquanto eu gosto. Bora, Márcio da Unama. De você. O maestro da saudade. Maestro da saudade. DJ Rebelde. Vem almoçar com o maestro, vem. Vem, amor. Venha me fazer sorrir. Olha, amor. Eu estou chorando aqui. Maestro DJ Neto! Longe de você. Lá do Pop Saudade com a gente. É grande a solidão. Obrigado, Neto! Venha socorrer o meu coração. Coração, escute, por favor. Preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Para Célia Lucas. Venha me fazer sorrir. Compartilha aí, vai lá. Olha, amor, eu estou chorando aqui. A minha Cris Monteiro. E toda a galera de Castanhal, cidade de Castanhal, que eu tenho um carinho e respeito. A toda a cidade de Castanhal, abraçando o Rebelde. Venha, chega em Castanhal. Meu coração. Galera, abraça a gente com muito carinho, galera de Castanhal. Por favor, Hilda! Preciso de você. Chope da mesa hoje! Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. O maestro da saudade. Sueli, lá de Recife, alô, Sueli. Aquele peixinho ardente que você me deu. Ei, minha filha, bom dia. Me deixou tão cheio de ilusão. O que faz essa quarentena? Dizendo que o seu amor era só meu. pegou fogo. Pegou fogo, pegou fogo no meu coração. Segura a saudade aí. Dizendo que o seu amor era só meu. Pegou fogo no meu coração. Você, você veio acender uma chama que estava quase apagada, me deixando louco por você. Juro, já não sei pensar mais em nada. Meu bem, lhe peço, não me faça sofrer. Estou lhe amando pra valer. Você vai ser minha namorada. O cara tava prevendo alguma coisa. Seu corpo juntinho ao meu, quero sentir. E da sua boca eu só quero ouvir lindas palavras quando a gente amar. Aquele, aquele beijo que eu te dei. Compartilha a live do maestro aí, almoçando com o maestro. Aquele beijinho ardente que você me deu. É o maestro, é? Me deixou tão cheio de ilusão. Dizendo que o seu amor era só meu. Pegou fogo. É assim que se soletra o nome do maestro da saudade. Dizendo que o seu amor era só meu. Pegou fogo no meu coração. Dizendo que o seu amor era só meu. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora. DJ Rebelde! Com o coração ferido de tristeza e dor. Bora, Tati! Só agora eu sei o... Tati das Fantásticas, olha, apareceu! Quando fui acreditar... Bora, Tati! Nas suas lindas promessas de um grande amor. E agora vem a pergunta que não quer calar. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Castigo por ter confiado por uma vez mais. Ela cansou do cara. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Tchau pra ti. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Tchau pra ti, tchau pra ti, tchau pra ti. Um dia a gente vai se encontrar. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Não tente esconder. E os peladeiros e as peladeiras da saudade, obrigado pelo carinho de vocês. DJ Douglas, até as... ele, a dona Josi, o casal DJ. DJ Rebelde, os peladeiros da saudade, equipe quebra-mesa. Agora somos todos retrô. Porque eu vou ser forte. Alô, DJ Rebelde. Um dia a gente vai se encontrar. Um dia a gente se encontra. Não tente esconder. Se fracassar, A gente vai se ver. Meu amigo Márcio lá da Regional, o melhor açaí da Regional, açaí do Márcio. Até também tá assistindo a nossa. Obrigado, Márcio. Quanto mais nós dois, a gente vai se ver. Dá-lhe aí, maestro! Aí ela se arrepende, olha. Já faz tanto tempo que você se foi, e eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Tá gravando? Tá gravando? Passo tantas noites sem dormir, nem sinto vontade de comer. Eita, mulher! Eu vejo você e outros homens, sinto a tua presença em meu viver. Vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Toma! Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Peço por favor, fala comigo. Sei que não mereço este sofrer. E ela se arrepende, olha. Volta e vem viver pra mim. DJ Diego, velha guarda do DJ Diego dos Sítios. Gostou da foto, Diego? Tamo junto, hein? Fala, Lacuna! Vem me fazer cantar. Leca das Fanáticas. Hoje eu só e também dos amantes, dos motoqueiros, dos seguidores do Retro. Tamo junto, Lacuna! DJ Rebelde. Leca Fanática, dos amantes da saudade, a nossa morena retrô. Eu não vejo a hora de você voltar. Maestro Rebelde. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém. Adriane Silva. Boa tarde, Adriane, fica à vontade, hein? Bora, Suzy! Peço, por favor, fala comigo. Sei que não mereço este sofrer. Volta, volta, volta. Volta e vem viver pra mim. Jefferson na área também assistindo a gente. Eu te amo tanto. Bora, Sheila, o hino dos varejeiros. Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar este meu pranto. DJ Rebelde. Quem eu quero? Onde andará? Rebelde. Vivo a esperar em vão. Léo da Didas. Para tá com o Rebelde. Bora, Léo. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Saiu uma doja. Não é triste. Tem a vantagem, hein? Casal Café com Leite já na área. Já com o Rebelde. Compartilha, gente, almoçando com o maestro. Tem alguém no meu coração. Almoçando com o maestro. Peço a Deus pra me ajudar e um grande amor fazer meu caminho cruzar. Xalá, xalalala, xalá. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Como é triste estar na solidão. É um tormento viver sem alguém no meu coração. Peço a Deus me ajuda. E um grande amor fazer meu caminho cruzar. Vai! Xalala. Xalalala. Xalalalalala. Xalalala. Almoço. dançando com o maestro. Xalala. Você diz, DJ Rebelde, que precisa partir, mas eu não tenho. Amigo Chico Xavier, porque vai ser. Vai ser Isabel, se no nosso lar, obrigado. Conversa. Fala, Chico! Escuta-me nesse instante que der. Bora, Célia Lucas. Com você, tão distante. Assistindo lá a live do maestro Sônia Portona. Sônia Boa. Acredito. Obrigado, Célia! Que você vai voltar. Você. Fica à vontade, hein? Escuta-me, te amo. Volta! Volte pra mim. Beijo, amiga Adriele, também o Henrique. Equipe bebe todas com a gente. Alô, Adriele. Adriele, Adriele, Adriele. Cunhado Formiga. Você vai ter uma outra resenha, né? Lá no Bote Show, aguarde, né? Alô, Adriele, tu tá convidado, hein? Pela Paula e pelo Formiga, né? Bora! Vera Carvalho! Assistindo a live do maestro. Keila Recepções! Aí a mulher apareceu, né, Keila? Fica à vontade, hein? Acredito. Bora, Sérgio! E você vai. Você e a Tati com a gente, família do Lobão. Certa. Fica à vontade. Te amo. Volte pra mim. Volte pra mim. Volte pra mim. Isso em você. Toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração, haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Amigo Zezinho Andrade. Lá de Santa Maria de Muraiteu, que saudade da galera de Muraiteu. Galera que a gente tem um carinho, um respeito muito grande a toda a galera de Santa Maria de Muraiteu. Ô, meu café preto com pão com ovo, rapaz, que saudade. Você me invadiu. Brevemente estamos de volta em Santa Maria de Muraiteu, hein? Amigo tio Paulo. Que eu sinto. DJ Sandro. Sei. Meu vereador Birri, toda a família. Toda a família Benezão, abraçando a galera. Meu parceiro Cicinho, galera que não conhece. Jogador Cicinho de Santa Maria de Muraiteu. E toda a galera de Muraiteu, abração. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. Bora, Pamela! No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Teu calor. Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Olha a live aí! Você invadiu, em profundo no amor. Amigo Maílson Lange Boy, Santa Catarina, curtindo a live do Maestro, obrigado pelo carinho, hein? Não Bob Varejeiro na área, Bob! Pois sei que vou te... Paula Saudade, ela é o DJ Formiga. E voltar a... Fala, depois eu toco a sua música, porque não tá na sequência. Mas a gente vamos tocar, tá bom? No teu corpo. Hoje é quinta-feira. Vamos almoçar, vamos tomar. Vamos merendar com o Rebelde. No frio sou mais chama. E depois tem a live da janta no Maestro. O teu calor. Vamos junto. O teu calor. Da saudade. E a Luana? Ô Lua, me traz a Luana. Diz que eu a amo com muita paz. DJ Rebelde. Ô Lua, me traz a Luana. Diz que eu a amo e é seu meu coração. Tu lembra, tu lembra? Eu lembro dos seus abraços e dos seus olhos azuis. Quando a gente fazia amor com nossos corpos nus. Você me abraça, você me beija e apagava a luz. Ô Lua, ô Lua. Olha, a Paula já tá ficando roxa, já tá com fome, a Paula. Alô, Paula, saudade! A Paula já tá ficando roxa, meu filho. Muita fome, meu irmão. DJ Rebelde. Ô Lua, me traz a Luana. Diz que eu a amo e é seu meu coração. DJ Rebelde. Eu lembro dos seus abraços e dos seus olhos azuis. Tu lembra? Quando a gente fazia amor com nossos... Ai, ai, ai. Você me abraçava, você me beijava e apagava a luz. Apagava. Olha o Jurito lá da Bahia, da gente. E apagava a luz. Ué, o que você me... O Maestro da Saudade. Fale o que você quiser falar. Só não me abandona, tá? Mas não me abandone, por favor. Eu preciso. José, obrigado, José Monteiro. Tamo junto, mano. É a saudade do Maestro. Você é tudo que eu tenho comigo. A gente briga e se ama, se rola pra cama, louco de desejo, ficamos e beijos. Nosso amor é chama, é pouca paixão, ardente de amor. Não reunido lá fora, essa gente só quer destruir nossa vida. Eu sou seu amigo e o meu coração é tudo que... comigo. Mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, vai. Deixa eu abraçar muito carinho também toda a galera aí do Ferreira Modas Fitness. Tudo em moda e fitness feminino. É só você ligar, tá, gente? É só você ligar 998-12-0919. 998-12-0919. É Ferreira Moda Fitness. Essa sequência aí gravando. Já vai estar nos grupos aí. E você, se você quiser pedir no PV do Rebelde, pode pedir também, hein, de mama? Faça o que você quiser. Cate Lima, bora, Cate! Faça o que você quiser falar. Amigo Michel aí dos garotos e as garotas do Redrô. Mas não me abandone. Lá de Ananhe deu um abração, hein? Por favor. O Adriele! Almoçando com o maestro, vai. A gente briga e se ama. Se enrola na cama. Não pude descer. Amiga Janice, as minhas melhores da saudade. Alô, Suelen! As minhas melhores da saudade. Meu parceiro Mauro, também com a gente, da galera. GDS com a gente. Tamo junto, hein, Mauro? Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga. Elas chegaram, as originais, as melhores da saudade. Agora sim, estão fechadas com o Príncipe Negro Retrô. Maestro da Saudade. E a saudade! Em todo canto eu te procurei, ainda não te encontrei. Não era simples como eu pensei, sofrendo estou porque me apaixonei. DJ Rebelde. Você levou o amor que prometeu e me deixou na solidão. Nunca pensei que terminasse assim. Não sei por que você fugiu de mim. Vou te procurar. Vou te procurar, te encontrar e te levar. Léo da Adidas, hein, Léo? Te reconquistar e recomeçar a viver. Vamos aprender a reerguer, a reconstruir nosso sonho. Quero te abraçar, quero te beijar, meu amor, meu amor. O maestro da saudade, da saudade. Segura a saudade! O parceiro Léo da Dinas, que a gente, obrigado, Léo. Nath Brege, recordando com o Rebelde. Tamo junto, obrigado. Thank you. maestro, almoçando com o maestro. Os certinhos da saudade. E as certinhas com vocês, obrigado. Para Márcio Brito. Para Bigodinho. DJ Rebelde. Aí tu pegou pesado, né, Rebelde? Eu te amo, meu amor, como eu te amo. Meu maestro é. Como eu te amo, meu amor, como eu te amo. Você foi a coisa mais linda que eu encontrei na minha vida. Essa que é o Brasil, meu carinho, meu parceiro Max. E toda a família Paraíso e Saudade. Galera que a gente tem um carinho e respeito, a galera do Paraíso e Saudade aí do Jurunas. Abraçando o Rebelde, valeu. E logo eu me apaixonei. Luiz Carlos, Luiz e a Janete. Lá em Maracanã. Curtindo a saudade. Como eu te amo, meu amor. Como eu te amo. Como eu te amo, meu amor. Como eu te amo. O parceiro Gessé do Retrô. Aí a nova equipe agora no Retrô. Equipe bem inchado. Alô, Gessé. Você é o rei do Bureza. Amigo Wagner também. O meu amigo John. Como eu te amo. Nossa equipe bem inchado do Retrô. Você foi a coisa mais linda que eu encontrei na minha vida. Daquele dia eu lembro ainda, minha querida. Compartilha, vai, compartilha, vai. Você estava tão bonita. E logo eu me apaixonei. Eu juro pra você, nem saber, querida, sempre. Almoçando com o Rebelde, vai. Como eu te amo. Você é o meu caso de amor que desabrochou. DJ Rebelde. E que nunca mais murchou. Te dou o meu amor, te dou guarida, te dou a minha própria vida, se preciso isto for. Porque te amo, e o nosso amor é tão sincero, tens tudo aquilo que eu quero. Deixa a Pigirene Braga, lá em Coracico, curtindo a live do Maestro Rebelde, obrigado, hein? Amigo Miller Rocha, lá em Americano. Sempre vai. Abraçamos o Rebelde, mundo carinho, valeu. Quero te beijar. Jucivânia Cabral, te deixar. Lá na Pedreira, no bairro do Samba do Amor. Nosso amor para sempre vai. Rômulo Souza, vem que eu quero te beijar. Segura aí. E nunca mais te deixar. Só as balas, né, Rômulo? Tamo junto. Oliveira, tudo eu tenho. Amiga Célia, também assistindo a nossa live. Obrigado, Célia, por compartilhar. Amor, e curtir a nossa live. Para sempre. Célia Lucas, considerada aí do Maestro Rebelde. Que eu quero te beijar e nunca mais. Almoçando com o Maestro, só essa, tá, gente? Nosso amor. Pra gente fechar a nossa live, almoçando com o maestro. Tu lembra dessa aí? Tu lembra? Lembro daquela pracinha do nosso anoitecer. DJ Rebelde. Onde uma estrela brilhava sorrindo para nós todos. Amigalinha, que é só ir pro Sopresta Porre. Nunca pensei que um dia. Família Sopresta Porre. Acontecer. Pega a gente, tamo junto. Você se foi, eu fiquei sozinho, triste a sofrer. Saudade. Estrela do amor, faz ela voltar pra mim. Estrela do amor. Chega pra essa galera do Cefa. Esqueci amor. Cefa Litoral. Igreja Amiga Galega, saudade, está trabalhando por lá, abraçando o Rebelde. Pra toda a galera aí da Cefa. Tamo junto, hein? Estrela do amor. E chega a cá das Margantes. Esqueci amor, não teve fim. Almoçando com o maestro. Bora, Trambosa! Só essa aqui, a gente vai mudar uma pausa, tá, gente? A gente vai almoçar, tá bom? Hoje eu quero. Meu parceiro Deca do Barão. Nosso lugar. O menino desaparecido. Aqueles momentos tão belos. Alô, Deca! No nosso olhar. Galera lá em Santa Catarina. Aquela amiga Márcia Oliveira, obrigado, Márcia. Lá em Santa Catarina, assina nossa lá, obrigado, hein? Célia Lucas, já nos preparativos do aniversário dela em junho. E adivinha quem vai tocar? DJ Rebelde. Estrela do amor, faz ela voltar pra mim. Estrela do amor, diz que esse amor não teve fim. Estrela do amor, faz ela voltar pra mim. Estrela do amor, diz que esse amor não teve fim. Estrela do amor. Maestro, DJ Rebelde Saudade. Detonando muita saudade no seu coração.